traz um lança, um Big Mac, dois Jack Daniels, um Toro Red. Madrugada, Playstation 4, duas beat branca dentro do quarto. Play Bacari, de rosto pra cima, copos de lenha, prometazina. Chiclete rosa, dosada sub, malboard entrou, sou como as bruxas. Mundo e peito, corpo sem alma, um beco estreito, eu peço calma. Jesus me salva, cadê o pack? Te amo, Big, te odeio, crack. Eu quero Tyler, eu quero amigos. O que que eu ganho? Mais inimigos. Bloco G, eu lutei por isso. Eu ouço tiros, câmera lenta, jornais e blogs, formato pico. Eu troco a vida pra virar lenda. 5 anos, abre liga, volta a vida. O game sobra.